de pau, amo vocês. O forró rochado desce, a gente vai até amanhecer o dia, fungando no cangote da morena. Ai! Au! A flor do bem querer é bem me quer, mal me quer. Se me quiser sou feliz, se não quiser bem me quer. A flor do bem querer é bem me quer, mal me quer. Se me quiser sou feliz, se não quiser bem me quer. Corre menina, vai dizer a multidão. Lampião vem da serra com os seus cangaceiros. Eu apago candeeiro, mas o que fazer com Lampião? É xote e baião, é xote e baião. É Carol, filha de Carolina, toda acesa no salão, jogando o teu charme como sua mãe pra Gonzagão. É Carol, filho de Carolina, toda acesa no salão, jogando o teu charme como sua mãe pra Gonzagão. O meu sertão é dotado de poeta encantador, que fazendo a rima seus versos de rima de paz e amor. O meu sertão é dotado de poeta encantador, que fazendo a vida seus versos de um povo trabalhador. É Carol, filho de Carolina, toda acesa no salão, jogando o seu charme como sua mãe pra Gonzagão. É Carol, filho de Carolina, toda acesa no salão, jogando o seu charme como sua mãe pra Gonzagão. Vamos nessa! É um cavalo de pau. Quem tem uma viola, só chora se quiser. São seis cordas pra amarrar uma mulher. Vai! Quem tem uma viola, só chora se quiser. São seis cordas pra amarrar uma mulher. E depois prender dentro do seu coração, pra depois calar a boca do violão. Os maus olhos derrubam qualquer paixão. Morena faceira do cabelo cacheado, teu laço de fita já laçou meu olhado. E agora quero ser seu namorado. Diz comigo, morena faceira do cabelo cacheado, teu laço de fita já laçou meu olhado. E agora quero ser seu namorado. Morena faceira do cabelo cacheado, teu laço de fita já laçou meu olhado. E agora quero ser seu namorado.